chacina dentro de um bar no Capão Redondo, zona sul da capital. Eu sou humano que conhece muitas pessoas, falo com poucas e a todo momento me sinto sozinho. Ando perdendo interesse, ando perdendo meu ânimo. Mano, eu perdi meu foco, mano, eu perdi amigos. Agora eu reflito se eles de fato eram isso. Acho que não, mas admito que temos motivos. Troca de olhares agora são evitadas. Eu não posso fazer nada, não vejo mais seu sorriso. Ideia ruim é o que domina a mente do vilão. Eu queria ser bom, mas não quero morrer em vão. O demônio fala na minha orelha coisas maldosas que eu posso fazer. Quero matar e morrer, quero sangue na minha mão. Quero ler livros, quero comer cogumelo. Quero fumar um baseado com manos que chamo de irmão. Olho de baixo pra cima pro topo e penso que posso fazer. Me jogo de um prédio olhando pra baixo e beijo o chão. Atiradores de escola, cortem o pulso, por favor. A terra é um mundo de homens, lide com a dor. Eu queria ter armas pra concluir a vingança do CLT. Mano que gira engrenagem, sabe o terror. Um quilo de maconha ou um quilo de arroz. Não deixo pra depois, termino de fumar a ponta. Mano que não paga conta, nunca vai me entender. Eu falo coisas que manos do gueto vivem todo dia. Vagabundo tipo Miyamoto Musashi, quero ser forte. Agora eu vejo o valor da humildade. Agora entendo e eles não sabem. Maconheiro olhando a janela descobriu a verdade. Bolei um fino, bolei um Billy Jean, bolei um Cassius Clay, bolei um Brad Pitt, bolei um na maldade. Calamidade aumentando minha neurose. Tenho certeza que aquele mano no ônibus era o meu pai.